Francisco. Tower 118, that's mall 95. Sou em Salvador, Guardião 01. Guardião 01. Vai seguir a mesma missão, o Copa 04. Escolta aqui do pessoal da seleção. A 1 do meu pé, mantendo a separação e na escuta a torre. Crescente, mantém essa frequência, agora na transferência, o Guardião 01. Bom, não. Tá passando Lima Kilo Bravo, esquerda, via pista, pode tirar de fronte. Salvador, uma boa tarde, Oceanair 63, 5 pontos de espera, tá pronto? Boa tarde, Oceanair 63, 15, pista 0, autorizado ali a Deco Solar, vento 120089. Autorizado a linha de decolar da 10, Oceanair 63, 15. Vitor, Charlie, Charlie Oscar, vai. Lima, Vitor, Charlie, Charlie Oscar, povo táxi, vai nem tô andando. Lima, Mike, call me back on taxi, Quebec. Uno, dois, cinco, meia. Prossiga. Agora centro Recife, na frequência 12685, alterno 1254. Recife, 12685, 2545, ou 1256. Sim. Marinha 7084. Pulando na sequência do controle. De ônibus permanece 360, 500 metros aqui próximo ao Catuá. Gente, o Lima Kilo Bravo tá na escuta? Sim, hoje é 6315, decolado 240, chame o controle de frequência 20.8. 308, boa. Boa. Lima Kilo Bravo, tô com dois helicópteros. Próximo ao hotel Catuá, fazendo a escota das delegações. Ligeiramente à direita do eixo decolar. Visual ao contrário? O Guardião 01 e o Copa 04, Charlie, 3, Charlie 402, iniciando a quadra de 7, mantém o setor, ok? Entenda, minha 3 no 5, obrigado. Torre. Na escuta. Mantém o setor, evitando o eixo de quadra de 7, Charlie 402 iniciará a decolagem. Afirmativo, manter o setor evitando esse dono 7, visual para a nave. Guarde, o Copa 04, escuta. Afirmou. Manter o setor evitando o eixo decolagem pistão 7, tráfego inicial na decolagem, ok? Ok, ó, sim. 1 kg, decolagem autorizada, pistão 7, vento no 20 graus, 089. Lima, Victor Charlie Oscar, Charlie Oscar, maintain position taxi Quebec. Lima, Victor Charlie Oscar, clear to cross, runway 1735. To taxi to Airstar Hangar. Kilo Bravo, decolado aos 4-2. Mantenha a tua tecla no meu 10. E chama o controle no 2-0-8 para a coordenação. Sai essa visão com os helicópteros, vai chamar o 208. Kilo Bravo. Viagem, tá volta. Colima, Kilo Bravo. 09, pronto, Roger. Escuta. O 2009, para Ilhéus. Autorizado nível de voo 240. Decola da pistola 0. Com primeira curva à direita. Subida da El Coral. Voo 677. Controle Salvador, 120.8, Torre 118.95. Aciona 5471, voo 2009. Autorizado 240 Daniel, de planta 10, nada é o coral. Controle Com 2009 correto, chame pronto para vestir adicionamento. Vai chamar pronto, do 2009. 5, ou seja, o plano modificado do 1743, manter a linha de voo visual, ajuste a última entrada 0018, na escuta do controle. Vá, você. O Copa 04. 2, Salvador, Guardião 01. 01. Não houver nenhuma aeronave aproximando para a pistão no zero, gostaria de seguir o comboio aqui pela avenida paralela e, na verdade, nós estamos próximo ao eixo de aproximação da 1 no zero. Gente, não há tráfego inicialmente para a aproximação da pistão no zero. Autorizado para seguir paralelo a paralela. Aguardando transferência de comunicações, Guardião 01. Afirmativo. Aguardando transferência na escuta da torre 1. Autorizado para o 404, livre decolagem, confirme só o tempo estimado de voo. Pegada fixa, sentido contrário, aproximadamente nos pés. O Marinha está mantendo, está no momento cruzando a sua radial 250. Está mantendo 300 pés. Certo. Controle Salvador, boa tarde, passa o meu Alfa de 7. Para o meu Alfa Victor X-Ray. Estação desça e 050 via chegada Mário. Ajuste o dímetro no 018. Via chegada Mário, desce para 5000 Alfa Victor X-Ray, 1018. Copa 04. Controle Marinha, acaba de cruzar contra, vai ser no sentido contrário. 7. Lima, Romeu, Dinson, até a 2 no pé, ajuste o altímetro no 08, forma estabilizada, final do procedimento. ILS, X-Ray, pista no 0. Para 2000, com 1200, a barra está estabilizada, em roda roca. Olha, Lima, aquele braço. Só siga. Poderia voar direto na proa de Valença? Uma presente proa, mantendo bem que antes. Autorizado. Bravo, Alvo 4131 para Campinas, autorizado nível de voo 340, eu perco Luna 0, por base, após prosseguir com porta rota do plano. Decola da pistola 0 com primeira curva direita. Subida da El, Leda, Mótima. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95. Aciona 5463. Azul 4131. Autorizado 350 para a Argentina, contra a nota, no colar 10, descida da El, curva direita, Leda Mântiva, 108, ao controle, torre 35, transponder 5-4-5, azul 1-3-1. Azul 4-1-3-1, somente confirmando a subida da El, Leda Mântiva. Da El, Leda Mântiva, 4-1-3-1. Pushback acionamento, Chanea 6321, na ponte número 62. Azul 4131, chame para puxar acionamento. Chamei. Ponte Chanea 632106, autorizado, puxar acionamento, chame para aqui. Chamará para o SAC, 6321. Correu, 4604. Já escuta? Informação, Victor, seja o sangue já para o Galeão. Voando 796 para o Galeão. Autorizado, nível de voo 360, via Upper November 857, Monsul. Recolo da pistola 0, primeira curva direita, subida da El, Leda, Irumi. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95. Transponder 5503, voo 1796. Autorizado, 360, para o Galeão, Upper November 857, Monsul. Decolo da 10 com curva à direita da El, Leda e Lune. 1208 é o controle 102.94. 5505 transponder do voo 1796. Ele é altíssimo zero, provavelmente terá que liberar o setor em sentido sul ou norte, dependendo da coordenação do controle, ok? Ok, 1208, grato. Patrulha 04 também, chama o controle 208 para a coordenação. Caso seja necessário liberar o setor devido às aproximações LS-10. Camarão 208-04. Copa 04. Recolo da pistola 0 com primeira curva esquerda na subida Pucajamo. Vajamo direto a Aracaju. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 5507.184. Autorizado Aracaju, 230 ao nível, decola da pista 10, curva esquerda, Pucajamo direto Aracaju, o controle é 1208, torre 118.95 e aciona 5507. Correto, chama pronto para posicionamento, voo 184. Vai chamar. Aula, voo 2009-8 para posicionamento. 2009, voo 2009 no 08, autorizado de táxi. É nota táxi, voo 2009. Alfa Victor 3 reduza para 2209. 229, Victor 3. Afirmativo, então trapo na posição de 11 horas, 8 milhas, rumo sudeste, foi sudoeste. Mantendo no 1.500 pés, o tráfego está sem altimetria. Ah, o critério não te quer. Controle Salvador, 120.8, torre 98.95, o transponder 0275, confere 2296. Tentei o tráfego no Marinha 7084, Alfa 050, próximo a Fora de Itapuã. Copa 04, confirma a altitude que mantém. Isso, aumenta 700. Sente. Lima Romeu Romeu, informa o tráfego próximo à posição Tono, mantém 750. 10, sem interferir nessa aproximação. Lima 1, Romeu. 7, Romeu. Amazonas, azul 27 no 8, atinge, mantém em nível de voo 1 no navegado. Azul 27 no 8, acionando indicação via chegada Mari, desce e mantém o 070. Ajuste altímetro no 0 no 8. Via Mari, desce e mantém o 070. 1 no 0 no 8 vai ser o altímetro, aguardando a espécie de chegar 1 no 0 do departamento. No localizador, avistando Lima Romeu Romeu. Lima Romeu Romeu, Passaduna, completando o procedimento. Chama agora a torre de Salvador na frequência 118-95. 1895, muito obrigado. Boa tarde, passei. Guardia 01, por gentileza, afaste-se da linha da paralela, da paralela, só seguindo para a linha do litoral, na escuta de controle. 01, na escuta. Efetua o afastamento da paralela devido à tração da aproximação convertida na proa da linha litoral. Iniciando a descida até 500 pés. 01, afastamento lá do setor litoral. Descendo para 500 pés, iniciando o Luna. Controle órfão de Petley, pode descer até 2000. Patrulha, 04. Escuta, 04. Afaste-se da linha da paralela devido à tração na aproximação final. Prosseguindo para a linha litoral. Mostrando o Alfa 273 já pode descer para 2000. Guardião 01, já iniciou o afastamento? Afirmativo, iniciando o afastamento 01, já iniciou. Já iniciou. Guardião 01 tem condições de descer para 500 pés? Afirmativo, descendo 500 pés do Rono. Controle, o Alfa 273 precisa descer para 2000. Controle, copia o Alpha Victor 3. Alpha Victor 3, desse mantenha 2 no pés, informe estabilizado para o procedimento. Ele é X-Ray, pistão ao zero. Chamarei estabilizado X-Ray do Alpha Victor 3. Ao zero. Take off left turn to Momo, departure and Islam transition. Salvador departure 120.8, power 118.95. Squawk 5460. Confirming departure, Momo and Islam, the transition. Echo, Sierra, Lima, uniform, Mike. Cabe, voar direto cabe, mantendo sem aviso voo visual, 500 pés. Prossiga Lima, aquilo bravo. Então aqui o Gabo sube e mantém o 085 a revista visual com filme estimado de pouso em Serra 90 de Leto Quilo. 19966, desde que mantenha 3 no pé, ajuste o metronome 018. 3028, 1966. Aguarde para o início do push. Faz o 4131, coordenado de solo para guardar a passagem de Boeing da Gol. Ventura Weiriger, retaguarde após o início do push. Azul Boeing, Ventura Varig, está autorizado, então, para a denação Azul 4931. Solo Gol 2009 para o taxi, 133 da volta, 2 horas e 51, montanha na Marcelo. Azul Guardião 01. Passei, Guardião 01. Recordando a controle, estou fazendo o gol de segurança ao patrulha, 110, seguindo a aproximação 10, acompanhando a escolta pela avenida paralela. 7. Autorizado, Guardião 01, 500 pés, na escuta do controle. Informa agora que nós temos o tráfego passando na posição Duna, um Eco 135, atento na aproximação da pistola 0. Afirmativo. Então, visual da pistola 2. Duna 966, desse mantém 2 mil pés, informa estabilizado. Informa o tráfego, um helicóptero Alfa 750, próximo a Duna, sem interferir na sua aproximação, a 500 pés. Caixa 2000, como é estabilizado, tem que entrar com 966. Mike, Eco Zulu. Controle o Alpha Victor X-Ray estabilizado. Alpha Victor X-Ray, completo final, chame 2, 1895. 1895, X-Ray. Patrulha 04, confirma o transponder acionado.

Iniciei a redução para 2009. 3 mil pés, reduzindo para 200 nós, 1018, ajuste autorizado aqui, 8110, azul 278. Ajuste no 02, pouso autorizado, pista no 0. Baixou e travou, pouso autorizado no 0, Vitor X-Ray. 1219. Xanema 321, declara 57, controle frequência 1208, boa viagem. 208, graça, boa tarde, 321. Tarde. Negativo, pois a área marrom se encontra. A área marrom é, são 10 milhas ao redor do estádio. De maneira, o senhor irá passar por esta área. Sendo assim, o senhor não está autorizado. Chega, Mike, aqui o Zulu. Foi na prova do VOR Salvador, Mike, aqui o Zulu. Informe o Zulu para modificação de regra. Controle Salvador, boa tarde, o Xené 6321, cruzando 3 mil pés, perfil da árvore. É 221, suba ao 360, vigilância. Ao 360, a Xané 6321. A Lima vem aguardando a voz imediata da 10-109. Tapa Romeo Alpha Vitor X-Ray, solo 59, libera a direita, via taxi Eco, chama o solo Salvador, frequência 1219. Consolo 219, pela taxa Eco, liberando agora o Vitor X-Ray. Prossiga à direita Alfa e potência da Juliette para prosseguir o táxi. Zero 97, boa tarde, contato em radar, identifique. Chegada a Mari, deixa para 4 mil pés, ajuste 1018. 3, 2, 4 mil pés, nada bom. Nada bom, se afirma. Direita Indy Alpha, ponto espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste de altímetro 1-0-1-8, então bom voo azul 4-1-3-1-1. 1-0-1-8, pela tarde, ponto espera terminado 5 azul 4-1-3, obrigado. Aguarde só um minuto para iniciar o pushback. Aguardando, 1796. Solo Alpha Vita 3. Controle ao Copa 04. Prossiga, Copa 04. Para sobrevoar o... Salvador, boa tarde, o Gol 2009. Zona remota 12, remota 12, Alfa Vitor X-Ray. Chamarei. Tudo preciso. 37 Gol Culta Sinal, observa a passagem, após olhar e manter. Gol 37 Gol, passou para a minha frente, 0304, tem que dar vida, atingiu o restrito, não tem colher. TD 0050, identifique, 6314, chegada na Mari. 050 na Mari, ou 6304. Táxi, calma, é um taxi, Oscar. O nível solicita 085, a gente quer. Suaz, monitora a frequência do centro agora para informação e alerta. 1288, alterna 260. Espera. 1966, no solo 01, direito no 21, décimo 9. 19, direito, obrigado. Dois Salvador, uma boa, azul, 2718, final de 7 milhas. 27 noite, continua a aproximação, aguardando pista livre, companhia ingressando para decolagem. Aguarda a pista livre, azul, 27 noite. Salvador, de papapá, pra cá, agora só o gol. 2009, contato em radar cruzando 4000 pés, suba ao 240, saída da ELF. Solicita 180 como sinal, gol 2009. 180, que subiu, mantém. 180, obrigado. Alfa Charlie Mike, Salvador, identifique, chegada a AMAN, VESA 070. Alfa 070, chala por hoje a AMAN, Alfa Charlie Mike. VESA 04, Salvador. Desculpa. Também o controle agora em 1-2, correção 1-1-9, décima 8. 1-1-9. O Guardião 01, Salvador. Mais curto. Chame Salvador em 1-1-9, décima 8. Marinha 7084, Salvador. Coordenação. P6314, após desvio, Voitap. Voitap, Patrulha 04, Salvador. Salvador agora em 1-1-9, décima 8. Marinha 7084, Salvador. Sim. 4131903120, decimal 8. 08, boa. Dos 296, após o tráfego na curta final, a linha mantém. Sim, chamando com 13. É o azul 4131, boa tarde. 4131, contato radar, suba ao 340, saída da EL. 340 da EL, obrigado. O Gol 2009, vai na proa de Coral. Proa de Coral, 2009. Autorizado ingresso, pistão, via Juliette pro 09, é isso? Temos Juliette Portão 9, Gol 966. E Juliette Portão 9, Gol 966, obrigado. Proa do VAR de Salvador, mantendo 6000. Precisa descer? Afirmo, você pode monitorar para qual ponto? Vai voar na proa de... Vamos fazer um... Passou o vetor agora? Vai voar na proa 240, direita 240. descendo para 2000 pés. Mike Azul. Pro 240 descendo para 2000, Azul. O voo 1097 é pessoal que desceu da direita da rota, pro 225. 097, livre de desvio. Papuchiné 6321, chame Recife, 1288, alterno 260. Confirme 6321? 6321, chama Recife, 1288, alterno 260. 288, 260, graças, bom final de semana, 6321. Vento dela, via Pátio, Índia, 10895, no ponto de externo, uma boa tarde, um bom trabalho. 79. PD só 060. Quando é o 27, oito. Tá, 2718, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa de Juliette, obrigado. Delta 7084, Salvador. Juliette Quebec, Kilo, pronto, cobre. 2000, repórter estabilizado. Hoje, ANE 6314. Yeah, controle Salvador, 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Em 7084, chame Salvador em 119, decimal 8. Baixa, pessoas a bordo, Quebec, Kilo. Torre 1 no 8, decimal 9, 5, para sonamento de táxi, decolagem, altímetro 0 no 8, tem um bom voo direto cada quilômetro. Marinha. Jovem 67, alternamos Recife, 2:18. Direita em de Alfa, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro 0 no 8, tem um bom voo, 1:84. Direita em de Alfa, no ponto de espera, 108, 9, 5, 28, obrigado, controlado. Azul 4131 está autorizado direto, 340, confirma? 4131, suba ao 340 na Praia de Leda. Para Leda, obrigado. Portão 02, Azul 2718. 6314, chama final Salvador, 119, decimal 8. Foxtrot Juliette Alfa, desça ao 050. 050, Foxtrot Juliette Alfa. Foxtrot Juliette Alfa para o localizador, curva agora à sua esquerda para o 050. Foxtrot Juliette Alfa. Pela esquerda. Para a direita, 050 para o localizador, Fox Juliette Alfa. Fox Juliette Alfa. Apron number 1, via taxiway Lima, cross the main apron, after taxiway India and Alpha, to hold the point for 10, there contact tower 118.95, up to 1018. 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 tarde, é Portugal 021 Alpha, Squawk Identity, clear the bomb arrivals, descend to 4,000 feet, 7018. Clear bomb arrival, descend 4,000 feet, 7018. Report to our 021. 27, boa tarde. Formação Whisky. Barilhéus, confirmando você, sabe? A 240, já está ciente da UIS, seria a nossa provável saída. Estamos também no aguardo da autorização. Já está pronto, qual é o meu 327? Afirma. Chanel 6327, Liel, aprovado nível 240, via Golf 677, decolando ao 10, curva à direita na subida da El, transição coral, aciona transponder 5536, controle Salvador, 120, decimal 8. Ativa autorizada 240, Liel, decolando ao 10, curva para a direita da El Coral, Golf 677, 5536 no transponde 1208, é o controle. Correto, chanamento 327, portão 05, chame pronto para o chefe de acionamento. Até mais hoje. 4462, contato radar, a 2 milhas para a posição coral, desça ao 050 na proa de Mare. Ato confirmo. É pista 7, eu caminho para o 44. Gente, vamos na final no 7. Vamos na final do 7. Juro. É meu no 41, no time final do Salvador, 199 de Small 8. 1884 livre agora, 120 graus, 109. Veio decolagem, voo 1884. Nono, chame Recife, 251, alterno 3, 395. 251, 3954. Voo 2009, Salvador. 3 milhas e meia para Coral, serviço está encerrado, chame Léo, 201. Se autorizado, é qual é de imediato? Você sabe? Quem será? Trata. É? Vai, vai, trata. Tá. 120. Boa, zona 3, zona 20, decimal 8. 208. Decolou passando 1.700 metros. Pucajambo, direto a Aracaju. Voo 984, suba o 230, saída Puca. 230, Puca. Quebra quilo ao 13, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, Gilete, quebra quilo, grato. Ele me desliza no meio do zero. Zero, como é que era o meio do zero, tá? Agora 5%, porém no, a primeira chamada foi meio chave. Certo. Do 4462, reduza para 2309, 4462. O Gol no 884 vai manter a proa 085 por aproximadamente mais 5 milhas de desvio de formação. 884, livre de desvio após o Ajamo. Após desvio Jamo. Portugal 02 Alpha, request the right heading 250 degrees to Portugal. Roger, deviation approved. Portugal 021 Alpha, assist by heading fellow position. To advise officers, clear of the weather, Portugal 021 Alpha. Chanel 614, contrato para a direita, helicóptero aproximando para a cabeceira no 773. Ok, Chanel 614. pelo estágio evoluindo no, na região de Salvador, mantendo 500 pés, ok? Ok, centro de tráfego não visual, mantendo 1.000 pés no axé, se leste bem aquilo. Temos 4 tráfegos entre a Pituba e o a cidade de baixo, ok? Ok, ciente, leste bem aquilo. 0 até Cubase. Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor Cubase. Após prossegue na Via Zulu 16 até Belo Horizonte para o Hotel Zulu. Após, conforme roda do plano de voo. Decolagem da pista no 0, após decolagem curva direita. Subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Achando transponder 5533. Controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado São Paulo, Congonhas, decola 10, 360, autorizado, curva direita, Upper Zulu 10, Cubase, Upper Zulu 16, BHZ, rota conforme o plano, 1208, Dael Leda, Motiva, 3-0. Para estacionamento 331, porção 07, chame pronto para o chubeque salamento. Senhora. Área 7084, por siga. Pode pista dele. Aguardando, Juliette Alfa. A vertical do farol da barra, 1000 pés, está retornando para Fragata Niterói. Ok, então, o Marinha 7084 informa o visual colocar de pouso. Informarado como visual colocar de pouso, Marinha 7084. Grato. Azul 4462, sem condição de voar na Proa Norte, sem ingressar em alguma formação meteorológica? Só quando tiver condições, o seu número 2 vai ser, quais não, o seu número 5 vai ter que ser vetorado para sequenciamento, ok? O Gilésio Cabe Aquilo, primeiro tráfego informado agora, sua posição de 1 hora, 3 milhas, com o estilo da Polícia Militar, mantendo 900 pés. Ok, Gilésio Cabe Aquilo, ciente, ok, 4462 da Azul, sobre vetor para sequenciamento, curva esquerda para o norte, Azul localizador, 4462. Vamos voltar para o norte, 4462. Autorizado o pouso, pista 10, o Fox, Juliette Alfa. Salvador, muito boa tarde, 3217, informação visa. Uno 620 para sequenciamento, curva esquerda para o A30, limite ao lote. Para 30, limite ao lote, 620. Salvador, 3217, visa. 3217, identifique chegada Fox. Desça para o 050. Boa, na volta, 050. Controle de Salvador 1796, decola a Dael Olinda, passando 1700 pés. Bom. Temos 021 Alpha, heavy through, ready to turn left on. Roger, fly heading to low position, Portugal 021, Alpha. Para a extensão, você tem que ter um chame Recife 2685, copiou? 2685, vai chamar. O 1620, chame Canal Salvador em 1119.8. Salvador, papapá, Fox, vai chamar, finalizando a direita na Eco. Alibaba, papá, Fox, Trote, Juliette Alfa. Autorizado táxi, direita via Alfa, após Juliette. Prossiga para a remota 14, pátio principal. Alfa, Juliette, remota 14, pátio principal, Fox, Juliette Alfa. Suba 17, gol 1796, suba 360, Proa de Leda. 360, Proa de Leda, 1796. Gol no 620, chame final Salvador, 1998. Canal 37. Salvador 4462, chame final Salvador 1198. 1198, Alta, 4462. Solicitando. Boa tarde. Tolubia 650, Golf Delta, Afterburn 737, final, line up and wait. After the landing, traffic line up and wait. Quem é que o Leste Quebec Sul? Frequência livre até a volta. Controle Salvador, boa tarde. 466 da Luzma, Whisky. 466, identifique chegada Mares, esse é o 060. 060, prossiga, descendo na Mares, 466. Bruno 097, um Salas 21, direita 121, desse Moraes. Direita 219, Bruno 097. Torre, o Papa Charlie Mike, 430, condições Vitor Bike Charlie, propõe ser autorizado a intenção de pouso 97. Ok, cancelado aos 21, prossegue visual no 7. Ajuste no 0, no 8, vento no 30 graus, 1 a 12 graus. Reporte na final. Reporte na final, Alfa Charlie Mike. Do 4166, reduz a velocidade para 259. Foi 200 para 259, reduz o resultado também. Alfa, reporta ainda a Juliette, 2097. Salvador Bosch, Chanel 6141 no IAD. 1141, continua a aproximação para a pista 10. Reporte passando externo. Charlie Mike, pouso autorizado no 7, 120 graus, 1 a 12 nós. Satisfação e travou, Charlie Mike. November 60, Golf Delta, Airborne 23, 120, decimal 8, have a nice trip. 20, decimal 8, good day, sir, 650 Golf Delta. And departure November 650, Golf Delta, this is with you on the Momo. Destination November 650, Golf Delta, climb and maintain level 430, Momo departure. I'm a maintain 430 Momo departure 650 Golf Delta. Continua a aproximação, informa o tráfego já curtíssimo a final da 17. Não irá interferir. Continua a aproximação, agora atualização de pouso 6141. Aguardando o general no motor. Pleasure deviation approved and after by heading cargo position. Okay, when able direct cargo for 650 Golf Delta. Okay. Uno 41 pouso autorizado. Uno 30 graus, 10 nós. Autorizado, sono 0, Xenemel 1-4-1. Telemark, táxi autorizado, sono 2-4, estacionar a frequência livre. 620. Prossigo 620. Ação Duna. Reporte externo aguardando pista livre. Certo. F-650 calls Delta Strike, Cogzu. Roger. Voo 1796, chame centro Recife, 1251, alterno 3395. 351, 3395, voo 1796. São Salvador, é o voo 1966. Dois, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Continua. Oi, Salvador, o patrulha 04. Patrulha 04, mantém a linha do litoral, reporte através sul da torre. Aguardando para cruzamento do campo para a parte militar. Tá, que rola que vai manter o setor do farol de Itapuã por 11 minutos. Afirmativo, então reporte para aproximação, parte militar. 04, reportar. 141 à direita, 1219. Na grande São Paulo, ligou o Pesulo 10000, mas depois direto Campina Grande. É fora da 10, curva esquina, na Pupa Zipa. O transporte 5551, no controle de saída em 120, decimal 8. 4, gol 966, faltam 9, chame pronto, me chamei acionamento. No 9, chamarei o 966. Só boa, hoje, né? Meu, no patrão, livro de alta. Boa, mesmo patrono, autoridade de cruzamento da Alfa, quilo, pátio 3. Pátio 3, previsto é a 04 Lima, do pátio 3. Correção 04 Romeu, pátio 3. Confirme, é o táxi Romeu. Você já passou aí da táxi quilo, pode prosseguir agora em frente. E vai ingressar na próxima esquerda, Juliette. E vai retornar para o pátio 3, ok? Destino ao pátio 3, esse pátio à sua esquerda aí agora. E prevista a posição 04 Romeu. 04 Romeu vai iniciar agora em frente após Juliette retorna ao meio no patrono. Viu, Brasil, passa o meu amigo, boa tarde. Espera 2296, confirmação do Conde, entrevista da encerrada, chame Aracaju 203. Na 3217, chame Final Salvador 119, decimal 8. 650 Golf Delta call Recife Center frequency 12685 enable 12545. Pay receipt on 2685 or 2545 or 650 Golf Delta Cadetia. É Romeu Romeulinho parecida? Esse é para 4 mil pés, Romeu Romeulinho, ajuste Salvador 2018. Direita 219, boa, na 620. Solo Salvador, boa, na 620, livrou, boa tarde. 620, boa tarde, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, boa, na 620. Salvador, Xanero 6327, pré-estacionamento no 05. É 327 no portão 5, autorizado pushback, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, para chamar a minha 327. 31, pushback acionado, táxi. Força aérea 6702, livre acionamento, aguardando autorização. Fala, aérea 6331. É 331, no portão 7, autorizado pushback, chame táxi. Chamar a táxi. Via setor sul, aguardando para cruzamento do eixo devido ao Airbus 330 na final no zero. Após o tráfego será autorizado cruzamento direto para o pátio militar. Patrulha 04. Tem livre cruzamento do eixo da 35, aguarda apenas para cruzar o campo, o eixo da 10. Sim, vai cruzar a 35 e aguardar para o cruzamento da 10, patrulha 04. Airbus 302 and Alpha Heavy Charlie. Best Alpha Marker. Portugal 021 Alpha, wind 120 degrees, 09 knots. Clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Air Portugal 021 Alpha. Finalização do pushback do Airbus da Avianca, está liberando agora o portão 05. Após o tráfego ingressar na saída do pátio 3, prossiga via Juliette para o portão 05, Gol 620. Observando a Avianca, confirme sua posição, por gentileza. Portão 5, o mesmo está sendo liberado, Gol 620. Após o tráfego liberar o ingresso via Juliette, o tráfego posiciona a aeronave na saída do pátio 3, ingresso Juliette, prossiga portão 05. Baixo Salvador, 9-2. O Guarani 620 está ciente. Aguardando a parada da aeronave para liberar o 5 via Juliette. Primativo, Guarani 620. Gente, agora só um minuto, Copa. Lima, Romeu, Romeu. Salvador, boa tarde. Azul 469, estabilidade LS 78. Patrulha 66, continue a aproximação, aguarde reportação do externo. Patrulha 04, atenta ao R99, iniciando acionamento e táxi no pátio militar. Cruzamento autorizado, pouso no pátio militar, 130 graus, 089, agilize o cruzamento do campo. Agilizando o cruzamento, ou no zero. Ou patrulha 04. Portugal 021 Alpha, ground 34, right 121 small niner. 462, prevista posição 05 Lima, pátio 3. Novo Anapura 230 para evitar restante só, beleza? 230 para dar uma passada. Caça da posição de 10 para 9 horas, 5 milhas. É um Bravo F58, está cruzando agora 085 para 4 mil pés. Tá tentando, pode continuar a descida para o 080. 080. Ele vai estacionar a patrulha 04. Patrulha 66, livre pouso, pistão zero.